felicidade que a prece proporciona. Vinde, vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece? A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estás com Deus. Para vós, já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis? A vossa linguagem não poderá exprimir essa ventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Doçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira. Quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma. Se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Graças a Deus. Muito boa tarde, nossos amigos do mundo material, aos nossos amigos também do mundo espiritual, e mais uma tarde de estudos da nossa tão amada doutrina espírita. Dando continuidade ao estudo do Novo Testamento, na tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, dando continuidade ao Evangelho de Mateus. Hoje nós iniciaremos o capítulo 13, que fala sobre discurso em parábolas, a parábola do semeador e explicação da parábola do semeador. Começa a ler, depois eu começar aqui com a Patrícia. 13.1. Discurso em parábolas. Introdução. Marcos capítulo 4, versículo 1 ao 2. Lucas, versículo 8 a 4. 13.1. Naquele dia, saindo Jesus de casa, estava sentado junto ao mar. 13.2. E muitas turbas reuniram-se perto dele, de modo que entrou no barco para sentar, e toda a turba permanecera de pé na praia. De modo que entrou no barco, literalmente embarcou no barco. 13.3. E lhes falou muitas coisas em parábolas, dizendo: Parábola do semeador. Marcos? Marcos. 4, 3 a 9. Lucas 8, 4 a 8. 13.3. Eis que o semeador saiu a semear. 13.4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e as comeram. À beira, junto ao lado do caminho. Comeram. Comer, consumir, devorar. 13:5. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Não havia profundidade de terra. Brotou, literalmente saiu, pulou para fora de algum lugar, elevar, crescer, despontar, brotar. A preposição reforça a origem do movimento. Aplicado à semente, descreve o movimento de pular para fora da terra, ou seja, brotar. 13.6. Raiando o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Raiando, saiu, pulou para fora. Aplicado ao sol, às estrelas. Transmite a ideia de raiar, despontar. Crestada. Ser queimado, crestado, esturricado. E ressecou-se. Ser enxugado, tornar-se seco, secar, ressecar, murchar. 13.7. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e as sufocaram. Sufocaram. Sufocar, estrangular. 13.8. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. 13.9. Quem tem ouvidos, ouça. Explicação da parábola do semeador. Marcos 4, 10 a 20, Lucas 8, 9 a 15. 13.10. Aproximando-se, os discípulos lhe disseram: Por que lhes falas em parábolas? 13.1. Em resposta lhes disse: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não foi dado conhecer. Em resposta, literalmente, tendo respondido, disse-lhes. 13.12. Pois aquele que tem, lhe será dado, e terá com abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado dele. Aquele, quem quer que, até, também. 13.3. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. 13.14. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvireis com os ouvidos, e não compreendereis, vendo vereis e não enxergareis. Ouvidos. Audição, faculdade de ouvir, pode ser utilizado também como sinônimo do órgão da audição, ou seja, os ouvidos. Pois o coração deste povo se tornou cevado, com ouvidos pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se voltem para eu os curar. Cevado, literalmente tornar-se gordo, cheio de gordura, corpulento, grosso. E o coração e se voltem. Literalmente retornar, voltar. Expressão técnica do judaísmo, teshuva, que significa o processo integral de arrependimento, restauração do mal cometido, ressarcimento dos prejuízos e mudança de conduta. 13.16. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 13.17. Pois, amém, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Ouviram o que ouvis e não ouviram. Amém. Amém. Transliteração do vocábulo hebraico. Trata-se de um adjetivo verbal. Ser firme, ser confiável. O vocábulo é frequentemente utilizado de forma idiomática, partícula adverbial, para expressar acessão, concordância, confirmação. Realmente, verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo, que assim seja. Ao redigirem o Novo Testamento, os evangelistas mantiveram a palavra no original, fazendo apenas a transliteração para o grego, razão pela qual também optamos por mantê-la intacta, sem tradução. 13.18. Vós, portanto, ouvi a parábola do que semeou. 13.19. Tu Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado e se apodera do que foi semeado no seu coração. Esse é o semeado à beira do caminho. Malvado. Literalmente mal. Mal, malvado, malevolente, maligno, malfeitor, perverso, criminoso, ímpio. No grego clássico, a expressão significava sobrecarregado, cheio de sofrimento, desafortunado, miserável, indigno, como também mal, causador de infortúnio, perigoso. No Novo Testamento, refere-se tanto ao mal quanto ao malvado. Mal, maligno, sendo que, em alguns casos, substitui a palavra hebraica Satanás, que é adversário. E nove, apodera, agarrar, tomar pela força, arrebatar, capturar, apropriar-se. 13:20. O semeado sobre solo pedregoso é o que ouve a palavra, recebendo-a imediatamente com alegria. Porém, não tem raiz em si mesmo, mas é transitório, ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra. Imediatamente se escandalizam. 10. Provação. Pressão, compressão, sentido estrito. Aflição, tribulação, provação, sentido metafórico. 11. Escandalizam. Tropeçar, vacilar ou errar. Ser ofendido, estar chocado. O substantivo escandalon significa armadilha de molas ou qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar, um impedimento, algo que cause estrago, destruição, miséria e, via de consequência, aquilo que causa um choque, que repugna, que fere a sensibilidade. O semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas a ansiedade da era e o engano da riqueza sufocam a palavra e torna-se infrutífera. Ansiedade, literalmente ansiedade, preocupação, e da era, literalmente era, idade, século, tempo muito longo. 13:23. O semeado sobre boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, o qual frutifica e produz, um 100, outro 60, outro 30. Fechamos, né? Não, essa palavra, parábola aqui, nossa, ela dá um dia de seminário. Para poder a gente trabalhar aqui 20 minutos, muito rápido. Vamos ser bastante objetivo no que a gente tem para comentar sobre ela, para poder dar tempo para todo mundo falar um pouquinho. Vou falar 7 minutos, tá? São 13:22, 13:29 eu paro. Não, para todo mundo falar, porque senão fica só a gente comentando, né? Isso não dá, todo mundo tem que falar. É. Olha só, gente, esse capítulo 13, que é do Mateus, ele começa com essa parábola. A parábola do semeador é a primeira parábola que Jesus conta das inúmeras que ele divulgou na sua passagem aqui pela terra, naquele messianato de 3 anos apenas. Ele tem uma introdução aqui, que ele fala discurso em parábolas, né? O que significavam as parábolas? Isso é importante a gente poder entender. As parábolas eram histórias que Jesus contava para poder deixar que aquelas pessoas que tinham uma vivência dentro da parte rural, que era uma parte agrícola, o entendimento que pudesse trazer para o dia a dia deles as informações que Jesus trazia, que era muito importante a respeito do reino de Deus aqui na Terra. Então Jesus conta várias dessas histórias fazendo essa analogia com a vida que eles levavam no campo para que eles pudessem, de uma certa forma, despertar para as verdades que ele trazia. Se ele fosse complicar demais num discurso prolixo, uma coisa muito fora do alcance daquelas pessoas, eles não entenderiam. E, em determinada ocasião, os discípulos comentaram com ele, porque vos fala você por parábolas, né, para com eles, né? Jesus comenta sobre isso, né, dizendo que para eles era importante que falasse dessa forma, né, porque eles ainda não tinham esse entendimento. Então, Jesus trazia uma verdade bastante importante para a vida daquelas pessoas de modo que eles pudessem refletir naquilo que eles tinham como vivência. E as parábolas que a gente vai ver por aqui, normalmente elas estão associadas exatamente a essa vivência do campo, né? Da ovelha, do próprio semeador, do trigo, do joio do trigo. Reparem que nas parábolas que nós vamos encontrar, são sempre vivências do que eles tinham, do que eles participavam. Então, é aquilo que a gente aprende quando a gente vai fazer um discurso, né? Quem já fez curso de idioma sabe isso. O speech, né? Que a gente chama de speech. A gente tem que falar para o público. Não adianta você falar para um grupo, de camponeses, ideias, orientações científicas que vão fugir a verdade dele. Então você, o palestrante, o expositor, ele tem que falar direcionado para quem vai ouvir. Então para ele poder ter objetivo naquilo que ele veio fazer, que é colocar os seus objetivos ali, né? Bem direto. Então essa primeira parábola é uma parábola que eu gosto muito. São duas parábolas que eu gosto demais. A primeira parábola que eu gosto é a parábola do Bom Samaritano. Para mim é melhor. Que aquilo é um tapa com luva de pelica na mão de qualquer um ali para... E a outra que eu gosto muito é essa parábola do semeador. Apesar da vivência de Jesus, dos acontecimentos, dos fatos, das passagens, elas não terem uma cronologia correta, aconteceu isso primeiro, aquilo segundo, aquilo terceiro, é sabido que essa parábola foi a primeira que ele contou. Foi a primeira parábola que Jesus contou, foi essa do semeador. Porque a sequência do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, ela é explicada de um jeito para o Mateus, Lucas explica de outro, Marcos explica para o outro. E as sequências são diferentes. A passagem que tem aqui não tem no outro. Tanto que o Haroldo faz isso aqui. Ó, essa passagem também tem Marcos, né? Tem Lucas. Então a gente vai encontrar detalhes que tem um Evangelho e não tem no outro, né? São os cânones, né, que os grandes estudiosos, exegetas, diziam que são os cânones, né, que são, na realidade, o Evangelho é um só, mas a gente costumou dizer é o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, mas o Evangelho é um só. Só que funciona dessa forma assim. Então, nessa parábola aqui, porra, parábola sensacional, porque a parábola do semeador, ela inclusive... O Allan Kardec, ele faz uma observação muito boa no capítulo 17, no Sede Perfeitos, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Patrão, só lê pra gente, só a explicação. Capítulo 17, o Allan Kardec, eu acho que a gente não precisa nem falar muita coisa do que ele vai explicando, o que é a parábola, apesar dela ter toda a explicação aqui. Uhum. Né? A explicação da parábola está no último ponto que nós lemos, mas o Kardec, ele faz uma... Capítulo 17. Capítulo 17. Perfeito. Sede Perfeito. 17, Sede Perfeito. Depois. Um homem de bem. A explicação da parábola. Parábola do semeador. Aí aqui. Isso. Ele faz uma explicação aí que dá para qualquer um entender, apesar dessa explicação aqui de Jesus, que ele traz para o nosso dia a dia. Vamos lá. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Não menos justa a aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá fruto. Muito legal. Vejam que são quatro etapas na parábola, né? As sementes que caem ao longo da estrada, que vêm as aves e comem. As sementes que caem nos pedregulhos, né? que crescem, mas por não terem profundidade, vem o sol e queima as crestas, né? A terceira fase, parte é da semente que cai nos espinheiros, né? Que são sufocados, né? E aquelas boas que elas frutificam. Nessas quatro sementes que caem em quatro tipos de solo, a gente vai observar, se a gente fizer uma analogia com as nossas vidas, a respeito dos nossos corações. A parábola, a semente que caíram na estrada, aquele que conhece a palavra, já ouviu falar, mas não está nem aí para ela. Entra por um ouvido e sai pelo outro. É assim que eu faço a analogia. Ouviu, não está nem aí para a palavra que foi dada, que é, na realidade, um grande chamamento. Aqueles que... As sementes que caem dentro dos pedregulhos são aquelas pessoas que gostam da parábola, acham que a boa nova é um tipo de ensinamento interessante para a vida, né? Porém, diz não ter muito vontade para poder seguir, porque é muito difícil, está fora do alcance, e então automaticamente outra coisa que passa já chama a atenção e ela desvia do entendimento para poder seguir aquilo. Ou seja, não tem raízes profundas, né? Não penetrou definitivamente dentro do coração. Aquelas que caem dentro dos espinheiros, né? que crescem, mas elas são sufocadas quando os espinheiros eles estão maiores, são aquelas pessoas que conhecem a palavra, acham interessante aquilo, começam a viver, porém, na primeira intempestividade, no primeiro momento de provação, desdizem aquilo e logo largam. Ou seja, os movimentos que nós temos na vida material fazem com que essas pessoas elas simplesmente esqueçam aquilo. Ganhei na loteria, pronto, agora não preciso mais de nada. Não preciso de lua nova, não preciso de ensinamento, não preciso de nada. Vou aloprar e acaba aloprando. E aquelas pessoas onde as sementes caem no terreno que ele dá 30, né, 60 e 100 por um, são efetivamente aquelas pessoas que conhecem a Boa Nova, né, o Evangelho de Jesus, estão preparadas para poder receber as suas orientações, refletem sobre as mesmas, colocam em prática e, acima de tudo, sabem que aquele é o roteiro da sua vida. Essas são as sementes que vão brotar efetivamente dentro do coração daquelas pessoas que entendem isso. Então vejam que num ensinamento de uma parábola pequena que foi contada há mais de 2000 anos atrás, ela ainda traz grandes reflexões para os dias atuais. A parábola do é uma parábola muito, muito clara, né? Não foi à toa que Jesus conta ela primeiro para aquelas pessoas que ali. Diz que Jesus sobe no barco e faz aquele barco púlpito para poder colocar aquilo para as pessoas. É claro que algumas pessoas não vão fazer essa associação, mas ele foi muito, muito didático quando ele coloca tudo isso, né? Essas observações são muito claras dele a esse respeito. Ó, 1h32, passei 3 minutos, mas teve a leitura da Patrícia. Teve a leitura da Patrícia, foram 2 minutos. Quem quiser agora, o Edson, convém, pode... Porque sabe o que acontece, gente? Senão a gente fica falando o tempo inteiro e as pessoas não falam. É importante a gente dividir o estudo, para cada um dar a sua opinião, para a gente poder fazer um trabalho de troca de informação, né? Ainda que seja uma frase, uma colocação, para a gente poder ganhar na troca de ideias. Eu acho que isso é importante. Senão fica só um falando, vira um monólogo, né? E não dá para ser assim. Eu acho que a gente tem que trocar informações. Aí... Também eu fui covarde, né? Eu peguei a parábola, destrinchei a parábola. Agora, que começou a pode... Não, às vezes pode ter outro. Pode ter outra. Assim, aí um comentário que eu faria. Assim, tem momentos na nossa vida mesmo que a gente se vê em várias dessas situações. Às vezes a gente estuda a palavra e a gente não consegue absorver. Passa-se uns anos, vem situações que a gente volta a estudar. E ela não frutifica, não, né? Ela tá e chega num determinado pedregoso. Momento da nossa vida que a gente procura a palavra e efetivamente esse seria o momento exato para ser vivido por nós. internalizou. Perfeito. É. Mas assim, a gente passa. Já tá cansado de ler aquilo, de ver aquilo, mas aquilo ainda não tinha internalizado, né? Aí perfeito, você dizendo, aí numa situação qualquer lá, você vai e pega, não, eu já conheço isso. Mas sim, você assim, lê, assim, a gente vê. E vê e internaliza aquilo, aquilo se faz em você. Perfeito. Né? Eu acho que é um momento, como você falou, é um momento que é de cada um, né? É de cada um. Do despertar de cada um. E às vezes a gente acha, eu já sei isso, já sabe, mas não aplica. Perfeito. Mas já sabe, mas tá agindo de forma equivocada. Não é assim que a vida nos mostra? Sei lá, eu acho. Às vezes as pessoas falam, é, Ana Patrão, tão espírita que tu é. Ah, sim, pelo é. Pelo menos eu ouço isso. Sim. Os meus colegas lá. Ah, é? Deve ser o Edson, né? Cima dela, não, né? Não, aqui também meu andar. Aqui, mas o pessoal do meu andar falou assim. A Bruna que vai mas lá comigo. Também você, fala isso, é, fala assim, ué, você não foi lá falar da face, da outra face, tem um com o outro com delicadeza e tudo. Tá reclamando de quê aí, patrão? Aí eu. Tá bom. Ainda falam assim, ó, você tá faltando a aulinha, a aulinha dessa linha U, você não tá indo. Tá aprendendo nada lá. É, mesmo, é porque eles vêm. Escuto aqui, muito isso. Mas é. O espírito aí tem assim. Hora que. Aí a gente tem que falar, o Arai Vigiar tem que estar com a gente. Tem que estar. Tem hora que ele sai um pouquinho. Sai um pouquinho. Mas aí vocês podem colocar também o seguinte: no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Seis Perfeitos. Tem uma frase que ela qualifica o que, que é, conceitua o que, que é ser espírita. E ele diz lá, o espírita é aquele que sabe que não é perfeito, né? É aquele que... Esforço. É, exatamente. Mas é aquele que faz, né? Todo o esforço para domar suas más inclinações. Pô, mas difícil. Legal? Só que as mais... Só que as mais inclinações, as inclinações mais, elas estão muito grandes, não, né? Não, não. São muito... Isso, às vezes não mas o verdadeiro espírito é exatamente esse. Ele sabe que ele tem erros, tem problemas. Ele não vai ser nenhum serafim, como você diz aqui na leitura do... Na abertura do Evangelho, né? Serafim, querubim, vai ser nenhum... Não, ainda não é, ainda estamos longe disso, mas a gente... É aquele que reconhece, né, que tem defeitos, que tem erros, equívocos, mas... Tenta consertar. Tá tentando e domar tá suas más inclinações. Para dar próxima, não... Exatamente. Não se provocar novamente. Tem uma outra frase na Movimento Espírita, que a gente aprende na mocidade, que é a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Que tem a ver com um pouco com a questão da parábola. Porque tudo que nós estamos fazendo, nós estamos semeando. Ainda que a gente não tenha noção do que nós estejamos fazendo. Mas a nossa vida, tudo que a gente faz, são atos que nós vamos colher consequências a esse respeito. De tudo aquilo que a gente faz. Seja a curto prazo, ou seja agora, imediatamente nessa vida. Seja a médio prazo, mais tarde, quando a gente tiver um pouco mais de idade. E no longo prazo, ainda que não seja nessa vida, numa outra vida. É como a questão da você se preparar para a sua boa idade, né? Aquele que faz exercício, aquele que come uma alimentação equilibrada, aquele que procura visualizar, essa pessoa, consequentemente, no futuro, daqui a 10, 15, 20 anos, ela vai estar melhor fisicamente, do que uma outra pessoa que não se importou com nada, que não estava nem aí. Era direto. Pé na jaca todo dia, né? Era pé na jaca todo dia. Então, quem é que vai ter uma velhice melhor, fisicamente? Aquele que se preparou, né? Aquele que se cuidou. Da mesma forma, espiritualmente é assim. Se eu tenho uma vida que eu não tenho freio naquilo que eu faço, vivo uma vida sem nenhum tipo de objetivo, né, do que me espera, a gente vai morrer... E a gente vai despertar no mundo espiritual exatamente como a gente estava vivendo aqui. A gente tende a sempre achar que quando a gente morrer, tudo vai melhorar. E não é verdade. Não vai melhorar nada. Você não melhorou nada aqui? Como é que você quer melhorar do outro lado? Abriu a porta, passou para o outro lado, o negócio melhorou? Absolutamente. Vai ser a mesma coisa. Não vai ter mudança nenhuma. Isso, os amigos espirituais sempre nos colocam. A gente está cansado de ouvir as pessoas que voltam, né, do outro lado do mundo, na vida espiritual, do outro lado da vida, e relatam a esse respeito. Ah, se eu soubesse. Tem uma parábola aí de Lázaro e do mal rico que a gente vai ver isso. Ah, pai Abraão, deixa que eu vá avisar meus irmãos, né? para que eles não façam aquilo que eu fiz. E aí, o que o pai Abraão diz para ele? Não. Não. Seu irmão e os outros têm os profetas para que eles possam, né, se aterem àquilo que eles estão falando. E me parece que está entrando para um lado, ouvindo para o outro. A parábola do semeador. As sementes estão sendo jogadas na estrada. E não tá, o pessoal não está nem ali. Né? Então, esta parábola é uma parábola que ela tem muito significado para nós. E aí a gente, sempre quando a gente vai fazer um estudo sobre a parábola, que a gente lembra dela, a gente tem que pensar o seguinte. E aí, a reflexão qual é? Como está o solo do nosso coração para receber essas sementes? Ele estaria na estrada, estaria no solo pedregoso, nos espinhos ou naquele que foi cultivado? Isso é a reflexão de cada um de nós. Cabe essa reflexão. E a gente sempre quando vai falar sobre ela, sempre quando lembra essa parábola, a gente sempre tende a passar essa reflexão para os irmãos. E a gente não se arrepender de nada, de que a gente está se equivocando. Não adianta só se arrepender. É importante que você se equilibre para você poder mudar a sua tendência. Porque se você continuar indo de lado, você vai continuar dessa forma. Então você para, reflete e você começa a seguir aquele caminho que a gente sabe que é o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, é o caminho da melhora, que a gente vai sempre ser um pouco melhor do que quando a gente aqui nós estamos passando por isso. É uma consequência natural das nossas vidas. Os erros, eles são inerentes a nós, que somos espíritos milenares, que temos um passado delituoso muito forte, grandioso, e que nós vamos ter que vivenciar essa situação. Mas tudo há remédio. Tudo há remédio. Há remédio para tudo. O entendimento dessas verdades, que são histórias, é uma história, a parábola é uma história. Ah, uma historinha que foi contada 2000 anos atrás, como é que ela pode ter ainda verdades que nos falem nos dias atuais? Não pode isso. Porque o nosso processo de melhora, ele demora muito tempo. A Joana mesmo, né? A Joana de Anjos, ela falou isso. Para você adquirir uma virtude, demora muito tempo. É um processo muito lento. Por quê? A gente tem uma preguiça, né? A gente não quer... De vez em quando a gente quer chutar pé na jaca, chutar o pau da barraca. A gente fala isso às vezes. Ah, não quero saber de nada, não. Não quero ser mais espírita, não. Estão cobrando demais. Estão falando demais comigo, não quero. Esse negócio tudo certinho, essa irritação. Porque é aquele momento de baixa vibração, né? Que a gente acaba... Mas aí depois passa aquele momento turbulento, nebuloso. Aí a gente começa a serenar as ideias, né? Faz uma precezinha e aí a gente é ajudado pelos nossos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado para poder nos orientar. Lá na casa... No próximo domingo, a gente vai ter um trabalho que é dos trabalhadores da casa, né? Que é a CONTRAF, a Confraternização dos Trabalhadores de Francisco de Paula. Não é só uma questão de ser um encontro, né? Porque nós, que trabalhamos na casa durante muito tempo, a gente precisa se encontrar para a gente se conhecer, né? Muitas pessoas saem, as pessoas entram. Tem sempre um grupinho que é o mesmo, que faz as coisas, mas... Essa questão de renovação, a questão de pessoas que estão lá há muito tempo e tal. Eu sou um dos mais novos. Deve ter uns 20 anos, mas tem pessoas lá que têm 40, 50 anos e estão lá na casa. Então, esse trabalho é um trabalho de reflexão, porque o trabalho é de Francisco de Paula. Francisco de Paula, vocês sabem que ele fez 600 anos de nascimento, comemoramos agora dia 27 de março passado. Você está numa seara de Jesus sendo gerenciado, vamos colocar assim, por Francisco de Paula, é uma responsabilidade. Porque Francisco de Paula tem uma vida toda calcada em caridade. Então, será que nós estamos sendo realmente discípulos de Francisco de Paula? É essa a nossa reflexão que a gente tem que avaliar lá no trabalho. É boa nova, a gente vai estudar o tempo inteiro isso que eu estou estudando aqui, a gente está estudando aqui, que a gente lê em casa, evangelho. O trabalho é todo feito dentro do Evangelho. E a gente fez questão que fosse o Evangelho, porque não é outra coisa melhor. Porque é para sensibilizar mesmo aquela coisa de mexer com a gente para a gente poder despertar, porque senão não desperta. Aquela tartaruga, né? Com aquela carapaça dura, que negócio é uma lixa, que não sensibiliza nem a pau. E com a boa nova, com as informações do Evangelho, elas deixam a gente mais sensibilizado. E a vida do Francisco, ela vem só coadunar exatamente com os ensinamentos de Jesus. Porque uma pessoa que não tinha nada, uma pessoa que só a única coisa que ele tinha era vontade de ajudar, de fazer, criou uma obra assim fantástica. E é a mesma coisa que a Madre Teresa de Calcutá, né? Que quando ela vai lá para a Índia, ela vai com uma malazinha pequena, sem nada, e faz um trabalho assim, excelente. Então, a gente sempre vê as pessoas dizendo assim, quando eu ganhar na loteria, quando eu receber herança tal, quando eu tiver, vai ser melhor porque eu vou poder ajudar mais. E a gente acha que a gente não pode ajudar. A gente pode ajudar o tempo inteiro. Mas eu preciso fazer uma doação vultuosa. Gente, Jesus sempre exemplifica isso lá no Gasofilácio. Né? Tá vendo aquela viúva lá que jogou aquela moedinha nela? Aquilo vai fazer falta para ela. Mas eu digo o seguinte, que ela deu muito mais do que aqueles que esbanjaram e jogaram tudo lá dentro. Porque eles deram o que não fazia falta para eles, mas ela deu o que fazia a diferença na vida dela. Então, não é a quantidade, mas sim a qualidade daquilo que a gente faz. Quando a gente faz com o coração. Esse trabalho que a gente montou nos Passos de Francisco fala exatamente sobre isso. A trilha franciscana é uma trilha de muito trabalho, sofrimento, caridade. Não pense, os irmãos que estão lá dentro, independente das condições materiais que eles tenham, que é uma trilha toda arborizada, não, é de terreno de grande dificuldade para a gente poder passar. Agora, as tribulações estão aí para a gente poder viver isso aí. E é isso que a gente vai trabalhar com eles. São todos médiuns. Médiuns para a gente poder despertar. Será que nós estamos fazendo toda a caridade que nós podemos fazer dentro da casa? Será que nós estamos ajudando de fato aquilo que a gente pode fazer ou a gente está fazendo só o que está ao nosso alcance? As vidas, quando a gente vai falar sobre a vida de Francisco de Paula, a gente vai ver que Francisco de Paula não tinha nada. E ele sempre, muito fervoroso que era, né, em Jesus, a própria mãe de Jesus, Maria, sempre chegava o recurso. Né? E às vezes a gente vê lá dentro os companheiros lá dizendo, não podemos fazer isso porque não vai ter condição. Gente, se a gente não arriscar, a gente não vai saber se vai pode fazer ou não. Tem que fazer. É isso que a gente vai trabalhar nesse encontro que a gente vai estar executando domingo o dia inteiro. É um domingo de reflexão, né? Domingo o dia inteiro para a gente poder sair de lá um pouco melhor do que quando a gente entrou. E a gente fica pensando o seguinte, a Casa de Francisco Paulo tem mais de 1.000 médiuns. Claro que a gente tinha uma quantidade de pessoas inscrições que ia ter que ser limitada. Mas a quantidade hoje de pessoas que vão participar eu acho muito pouco. Nós temos 150 pessoas só inscritas. Isso não dá o quê? Mais que, um pouquinho mais que 10% do trabalho da casa. Porque é domingo. Não, tudo bem. Tudo bem que a gente não vai querer ter uma turma de 300, 500 pessoas. Não é isso. Mas eu acho que quanto mais pessoas se sensibilizarem, mais tempo a gente vai ter de casa. A casa faz 87 anos agora, dia 23 de abril. 23 de abril faz 87 anos. Para essa casa durar mais 87, é preciso que tenham muitas pessoas com vontade de ajudar para poder seguir com ela aberta. Porque a Casa Espírita, que não se planeja para o futuro, ela vai fechar. Ela tem que dar mão para a mocidade, para a infância e juventude, para os trabalhadores atuais. Tem que trabalhar todo mundo unido, porque senão o negócio fecha. Porque depois que as pessoas desencarnarem, aí vai ficar todo mundo do outro lado. Poxa, a gente podia ter feito isso e a gente não fez. E é exatamente isso que a gente tem que refletir. Quando você fala, desculpe me interromper, não, pode a casa falar. Tem mais de 1.000 médiuns, são o quê? Pessoas que se inscrevem lá como médium? Todo ano a gente forma uma quantidade de 80 a 100 médiuns. Faz o curso. E começam a trabalhar e depois algumas pessoas saem, mas isso é natural, as pessoas podem sair. E como é que a gente sabe que a pessoa é médium? Só porque ele diz que é médium? Não, o que acontece é o seguinte, lá na cada casa tem um critério. Lá na casa, como é que funciona? Você começa a frequentar a casa, você recebe um cartão. Depois de 12 frequências, que são 3 meses, você recebe esse cartãozinho carimbado para você fazer uma verificação espiritual, que a gente chama de vidência. Nessa vidência, você faz uma análise da sua ambientação para saber se seu amigo espiritual está perto. Às vezes o médico que está ali, ele consegue observar que a pessoa tem uma mediunidade muito ostensiva. É um médium vidente. Ah. Ele faz a verificação. E aí ele diz, ó, a companheira tem mediunidade. Pode colocar no cartão dela que tem mediunidade. A gente coloca lá que tem mediunidade. Tem um dirigente, tem um médium vidente, tem um secretário. E a pessoa fica ali. Aí você coloca lá que tem mediunidade, aí você diz, ó, seu dia mais apropriado para você assistir aqui na casa é quarta-feira. Você, a partir de agora, começa a vir quarta-feira. Com esse tratamento que você vai fazendo de 3 em 3 meses, vai chegar um momento que alguém vai dizer assim, ó, a companheira está preparada, pode convidar para o trabalho. Aí eles convidam, olha, a gente percebeu aqui que a irmã tem uma mediunidade, seu amigo espiritual está bem do lado, a gente está percebendo aqui. Se a irmã tiver possibilidade de, quiser se estudar conosco, a gente tem um curso, demora 40 meses para a gente poder você conhecer a doutrina espírita e você se alistar aqui no trabalho da Casa de Francisco. Muita gente diz assim, eu não quero. Não dá, agora não dá, se deixa para a próxima, ano que vem eu volto. 40 meses, pessoal, 40 meses. Aí deixa para lá. Aí a pessoa rejeita. Daqui a 1, 2 anos a pessoa volta. Não, agora estou precisando fazer aquele curso. Aí você vai e se matricula. Aí você começa no outro ano a estudar. Aí eles ligam para você, fazem uma verificação para ver se está tudo bem, se a seu equilíbrio continua, aí você se matricula na turma. Aí você vai fazendo 10 meses, 20 meses, 30 meses, 40 meses. Aí você recebe o evangelho, que a gente chama de médio todinho. Recebeu o evangelho para o médio pronto, médio todinho, aí você vai procurar um trabalho na casa para você fazer. É assim que funciona. Mais de 1.000 médiuns passaram por isso. Passaram por isso. Todo mundo passou por isso. Eu estudei os 40 meses, estudei 2 anos antes de entrar na educação mediúnica, né? Sem nenhum compromisso. Fui lá porque eu queria estudar, estava estudando. E depois eu já comecei a engajar na mocidade, a fazer a mocidade, né? Porque a mocidade também te dá um campo assim, muito bom de pra você falar, para você discutir com o pessoal. E depois eu trabalhei na evangelização também, 7 anos. Aí vai aos poucos, você vai fazendo a sua trilha dentro da casa. Aí chega até um certo momento que você já pode dar mais orientação do que receber, aí você começa a orientar o pessoal, né? Aí eles te chamam para você fazer estudo, para você tá dentro da orientação mediúnica. Por exemplo, eu trabalho hoje lá no desenvolvimento mediúnico no período da Gênesis, né? Que é um livro que eu gosto, que a gente já estudou aqui, mas não há problema nenhum. Tem uns outros irmãos que trabalham no livro dos Espíritos, né? Tem outros que trabalham no livro dos Médiuns. Cada um trabalha num lugar. E fora os outros estudos que tem dentro da casa, que a gente vai fazendo conforme a gente vai podendo, mas a orientação é essa, está sempre dando uma estudada, está sempre dando uma orientação para a gente poder se equilibrar. Tem esses estudos que a gente faz fora, que as pessoas às vezes chamam para a gente fazer. É algo interessante, porque você é obrigado a estudar, você não vai lá falar 50 minutos, uma hora, você não sustenta uma palestra, um estudo de uma hora se você não tiver que falar. Você não sustenta. Você, com 15, 20 minutos, acabou o papo, já era, e aí, vou fazer o quê? Não, o pessoal está esperando mais. Então você começa a se equilibrar para poder saber o que você tem que passar de mensagem, qual é o público que a gente falou aqui, o que o público quer ouvir. A gente tem essa orientação. Isso é uma coisa legal, aos pouquinhos você vai se equilibrando. Eu acho que esse estudo que a gente faz aqui é um estudo que a gente é muito bom. Eu falo isso porque eu conheço os estudos lá da casa, não conheço de outras casas. Mas ele não fica devendo nada ao estudo que fica lá dentro da casa. Por quê? A gente discute, a gente fala, a gente lê, a gente se propõe a tá trabalhando o nosso aprimoramento, que isso é fundamental. Você vir porque você quer, você vir porque você gosta. Na hora que dá, na hora que você pode. Porque aqui nós estamos num ambiente corporativo. É claro que aqui não é um desenvolvimento mediúnico. Ou seja, lá na casa você tem um momento que você chama o seu amigo espiritual, você tem que trabalhar com ele, para poder saber quando é ele e quando é o sofredor ou o obsessor. Você tem um momento que você chama o sofredor, você começa a fazer, para você poder, quando chegar na câmara de desobsessão, você dá a passividade para o companheiro, para ele receber, né? Um choque anímico, né? Que ele precisa estar ali falando. Aí você vai sentir tudo aquilo que o irmão está percebendo, que é Às vezes o irmão está com a garganta ferida, uma sensação de dor no estômago. Isso tudo o médium sente, toda essa situação. Por quê? Esse acoplamento do choque, que é a gente misturar o nosso fluido animalizado com o do espírito, você começa a sentir isso. Mas isso não é uma coisa ruim, no sentido de você sair dali com essa Sensação. sensação. Aquilo é só para o amigo, né? Você está fazendo uma caridade para ele poder colocar, às vezes, muitas vezes ele não teve nem oportunidade de falar. E aí ele vai e fala. Isso é um processo de educação mediúnica que você tem. Sobre a questão, só para a gente matar, a questão da mediunidade, todos nós, de uma maneira ou de outra, somos médiuns, alguns mais, outros menos. Porque quem é que nunca teve um sentido assim de premonição, né? Algo assim que você, poxa, eu estou com uma intuição assim. Isso tudo é mediunidade, um tipo de mediunidade que você tem, Uma mediunidade sensação. intuitiva, né? Amigo espiritual falando com você. Então, esses canais seus que se abrem, você vai trabalhar e aí você vai descobrir. Alguns têm mais possibilidade de ouvir, sentir cheiro, outros vão ser mais psicofônicos, né? Vai dar mais passividade para poder incorporar. Tudo isso você vai descobrindo aos poucos. Aos poucos você vai, né, afinizando essa mediunidade para ela estar equilibrada. Por exemplo, lá na turma, nós temos uma irmã, ela trabalhou muito tempo no centro de Umbanda. Ela veio, acho que 2 ou 3 anos ela trabalhou no centro de Umbanda. É de comparação. É. Mas aí ela virou cadecista. Não, mas a mãe dela sempre foi, né, kardecista, ela também, ela resolveu vir estudar. Não há problema nenhum. Só que o que aconteceu com ela? Hoje em dia ela está muito. Ela, nas orações que a gente faz, nas rezas, aquela coisa toda, ela dá muita passividade. E então o que que acontece? Isso não é uma coisa equilibrada, ela Por que precisa ela não afinizar melhora? isso. Entendeu? Então Ai, irmão, ela para, né? sente toda hora alguma coisa. Então a gente está falando para ela: ó, irmão, eu sei que você tem essa. Ela tem uma mediunidade extensiva, você percebe nisso também. Mas não é o momento ainda, não é aqui. Vai chegar um momento que você vai poder deixar. Né, dar passividade para o irmão poder falar aquela coisa. Não é isso, é educação. Você está controlando o seu corpo. Porque são muito poucos os médicos que são mecânicos, né? Aqueles médicos que esquece tudo, que normalmente tudo que está acontecendo, você percebe, você Porque eu sabe. passo, né? É, Passei por e parada aí aí. porque às vezes você tem vontade de bater na mesa, de gritar, de falar, mas você tem que controlar, porque senão vai virar uma bagunça. Todo mundo começar a gritar aqui, como é que vai ser o negócio? O passe não é para ser incorporado, né? Não, o passe é uma Mas equipe. nessas Você está religiões tocando aí só. é, né? Você está tocando. O passe é uma fluidoterapia que você está fazendo para você estar tá trocando energias. Às vezes quem está dando está recebendo, porque quem está ali está mais equilibrado do que quem está dando. E aí eles fazem isso, essa observação toda que a Não, mas gente. eu fiz essa pergunta porque quando a gente toma passe no centro espírita, né, tem lá os médiuns que vão dar o passe. E aí eu tinha essa dúvida, fico pensando, como é que a pessoa tem certeza que ele é médium para dar passe? Assim, como é que o centro espírita tem a certeza que ele é médium e que pode estar dando O passe? passe, na Por isso que eu realidade, perguntei isso. você mesmo pode dar passe. O passe não é uma característica só espírita, tá? O passe é uma transfusão de energia. Então, essa transfusão de energia, desde que você queira, faça com amor, os amigos espirituais estão ali Você trabalhando, pode eles ajudar. vão ajudar bastante. Então, é energia danada que está por ali, né? O tratamento necessário para cada um. É isso que eles falam. Se eu tenho uma doença em determinado local, uma doença no, na parte perispiritual, você está recebendo um tratamento. Porque você está ali, você está com boa intenção. Por isso que eles pedem, deixa os pensamentos menos elevados, os pensamentos de preocupação lá do lado de fora. E aqui você pensa, né, no seu amigo espiritual, em Jesus, para você poder receber o tratamento que eles estão fazendo com vocês. Vamos lá fazer então a segunda parte? Radiação, acho que é do Edson, né? É. Senhor Jesus, a nós só nos cabe o agradecimento pelo convite que foi feito. Estamos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, através do estudo do teu Evangelho, identificar em nós as dificuldades que nos impedem um relacionamento mais harmonioso, mais feliz, mais amoroso com os nossos semelhantes e com o mundo que nos cerca. Agradecemos, Senhor, a presença desses companheiros, prepostos da tua seara de amor, que aqui estiveram e estão nos auxiliando na intuição, na compreensão dos textos. Os irmãos que também vieram, Senhor, motivados pelos mesmos sentimentos que nós, buscando esse alívio, esse refrigério. E esta energia, Mestre querido, que foi espargida neste ambiente que agora faz parte de nós, possamos levá-la para aqueles companheiros que cruzam conosco dia a dia, na nossa casa, no nosso lar, no nosso transporte, onde quer que estejamos, sejamos instrumentos do Teu amor, da Tua misericórdia. E como eternos pedintes que somos, rogamos aos companheiros listados em nosso caderno, Amanda Tinoco, Theo Cavalcante, Mona Lisa Tinoco, Marcos Vinícius, Cristiano Lima, Flávia Regina, Maria Eduarda, Rubem Augusto, Patrícia Martinez, Joyce Nóbrega e Francine Magalhães, bem como os companheiros que aqui não foram listados, Senhor, mas que vivem em nossos pensamentos, vivem em nossos corações. Envolva-os todos no Teu amor, na Tua paz, no Teu equilíbrio. Que assim seja. Graças a Deus. A Ti, Senhor, também pedimos a Sua luz, Seu abraço, para todos aqueles que deixaram Seu corpo físico, que foram de volta à Sua terra, à Sua casa, casa de origem, que possam ser abraçados e estar nesse ambiente, onde todos os amigos espirituais, aqui na terra, onde eles estavam, também os acompanharam, que consigam receber, ser bem recebidos e conduzidos para uma luz e que tenham todo esse apoio aí nas suas moradas. Em especial, pedimos por Gabriel Cavalcante, Carneiro Leão, Cora Ribeiro Tinoco, Adriana Tomás, Maria das Dores Menezes dos Santos, Jorge Bartoli, Estela Vargas da Silva, Regis Barata Silva, Márcia Monteiro Ruas, José Domingos Costa Júnior, Júlia de Moraes Pontes, Irania Guiarda Silva, Jerônimo Gomes Monteiro, Laureano Gomes Monteiro, Valmira Sintônia Guiar, Arlete Bernardino Costa, de Janeira, Costa, Madalena Maria da Costa, Carmen, Linda Darnel e Renata Lobato. Assim seja, Senhor. Então, Senhor Jesus, nesse momento, gostaríamos de agradecer. De agradecer as benesses recebidas. De agradecer a oportunidade, Senhor, do estudo. Que sejamos um solo fértil na semeadura, Senhor. Que todo o conteúdo da Boa Nova estudado seja vivido na nossa vida. Que possamos, Senhor, todos nós, na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, viver a Tua Boa Nova de amor e luz. Obrigada por essa oportunidade e que todos estejamos reunidos na próxima semana. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Agradecendo nossos amigos espirituais, os trabalhadores que coordenam o nosso estudo. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e tenhamos uma excelente semana. Que as benesses que nós recebemos, nós possamos dividir com nossos parentes, amigos e também com os nossos companheiros aqui do trabalho. Vamos em paz. Jesus nos abençoe e nos acompanhe. Que assim seja. 14:03. Será que não foi tão longo? Deu pra... Eu acabei deixando hoje, o Edson não pôde nem... Não, a gente acabou... É melhor eu falar menos, eu sou muito prolixo. Você falou que... Nunca. Ele disse que não consegue fazer uma hora de palestra, então tem um problema sério. Isso não é prolixo. Não é, não. Quem falou isso? Não. Ele é equivocado. Você fala super... Nós temos que nos conter. Porque no nosso estudo lá em casa, quando a gente vira, tem 50 minutos falando. É mesmo? 50 minutos? Caraca! É. Você aí, já virou falar. Posso dar uma palavrinha? É mesmo. Não, mas eu acho que é importante a gente começar a falar. Posso dar uma palavrinha? Pode, meu Deus. Tem um monte de jeito. Uma filhinha. É. A gente tem um momento que fala, depois a gente abre o sinal. Desejar, trazer um comentário. É. Eu sempre peço para falar sobre o tema do tema. Mas normalmente vira um rosário de. Nós passamos a ser ouvinte e o companheiro passa a trazer a frustração do seu coração.